Acho que não vou deixar você sair da minha vida. Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga. O que passou foi bom demais pra nós dois. Nosso destino é decifrar uma saída. Só você pode evitar o meu tormento. Já não consigo tirar você do meu pensamento. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Dentro de toda história, assim, começo, meio e fim. Outra vez, talvez, talvez uma chance, um não, um sim. Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim. Eu vou lutar por você a vida inteira, mesmo que venha fazer muita bobeira. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Mesmo que venha fazer muita bobeira. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Ba-da-da-ya-ba-ba-da. Ba-da-da-ya-ba-ya-ba-ba-da. Ba-da-da-ya-ba-ya-ba-ba-da.